preparar visual, o Mike Mandel. Nove ali, decola sem parada, 0,80 graus. Ele decola sem parada, durou 7 km. Fazendo pedido de frio aqui. A gente está coordenando a pro aguarde. Pro... Pro... Pro... Pro... Mate 4, 03 POB, chame torre 10895 para acionamento da decolagem 1015, o ajuste, bom voo. Com esses 2545, alternativa 2685. 2545, obrigado. Foi, Nenim. 09970. Beleza. Autorizado, Nenim. Confirma novamente. Acionar a bomba no táxi que tava tá bacana. Tá pretendo baixar de checado, mas o meu visto não está negativo visual. Gente, a conta é condição. O meu Michael, meu Vitor, era 9 na pista inicial. Passará visual, Vitor. Em frente em Índia, após até o ponto de espera da 1-0, lá com a torre 1095, 1015, o ajuste, bom voo. Primeiro, Índia, 1-9, 1-9. Como recebe a ajuda do 3-4? Agora, alto claro, azul. Quanto cópia? Recife, melhor do mundo, 350, volta via Pizulu no 7, decola no 0, curva esquerda, fechura no subida. Pucajamo, transição, Caju. 5074 transponder, controle 120.8. Pode ser a posição do firma, certo? Já estou dando a decolagem, se limitando 3.0. 9360, voa 759. Pode fazer a curva direita, voa da El? 2000, foi Leda. Leda, bom, obrigado. 5074 transponder, 208.8, azul. 4-2-3-4. Era a ponte 1, ok. Vá, puxa o backflow autorizado, sem táxi. Autorizado pouso, pistão 1, 0,20,070 graus, 0,69, mais com meu vidro. Autorizado pouso, mais com meu vidro. No 649, autorizado Lema, manter pistão 0. Autorizado ingresso, Lema, manter 1-0, agora 649. Zero 92, livre LS, separa 2000 pés, última intenção, lavadora 1095, chama estabilizado no curso do localizador. Separa 2000 pés, 1095, vai manter estabilizado no curso do voo 092. Dado é colapso no 7,070 graus, 0,6, que hoje no piso 3,5, não vem fatiado. O Michael meu Vitor, solo 4,0, direito de solo 2,1. 2,1, Michael, obrigado. Salvador, bom dia. Michael, meu Vitor, bem-vindo, tá? Essa parte o... vai pra Aerostar? Aerostar. Prossegui, Alfa Juliette, me reporte para ingresso da Cruz Lima. Alfa Juliette, número 49, autorizado a colapso no 0, vento 070 graus, 069. Aí isso é o 649. O 9 é fachado, decolou 41, no controle da 0 decimal 8. 08, fachada. Controle Salvador, muito bom dia. O papapá, November, papachá. Papapá, November, papachá. Dá pra dar uma decolagem, que mantém o 400, sair da moda. Poderia confirmar, senhor? Tudo bem, mantém 140, no perfil MOMO. Não, tem que confirmar, senhor. Papachale. Poderia confirmar para o novembro, Papachale, se após MOMO está autorizado voar direto? Com autorização de solo, Papachale. Ok, então direto a Tosh. Autorizado o táxi, reporta a ponte cara da loja, que tá bom, tá? Vou no 649, decolou de 42, controle da 0 decimal 8. 30 decimal 8, vou no 649. Passou em Salvador, vou no 649, bom dia. 49, contrato radar de decolagem, submanter o nível do 360, posso fazer 2.000 pés, vou em Leda. Faz 2.000 pés, Leda, 360. Lima Alto. Papá Romeu, Lima, Lima Alto. Fora 42 milhas oeste de Salvador. Esse radar encerrado para informação de voo e alerta, monitora a frequência do espectro Recife 288, alternativa 353. Com estimado em Serra Delta Lima Eco em aos 1140, suba uma centena. Correto, plano a partir de agora modificado 1043, subindo a 1.05, condições de voz Lima Lima Alfa. Ô Marco, meu Vitor, pode ingressar Lima, Mike, me reporte em ponto de parada Quebec, para o cruzamento. Mike Bravo uniforme, confirmando o decolagem da 17 para Sierra Delta Lima Eco. 180 o nível? Radial 280? Saí da arma pro senhor, tá bom? Ok. 180, plano Yankee. Decolando no 7, direita, precisa subir da árvore. 51, 12, transponder, controle 120.8. 5 de spawn, né? POB? Ok, tá no pátio 4? 5, isso aí mesmo, confere. Chame a torre então, para acionamento da decolagem, 118.95 a frequência, 1015, mais grave de forma, com roupa. Oi, Salvador, muito bom. Chego no 092, uma milha para o externo, baixou para você. 1092, pista molhada, não chão sobre o campo, é porta visual. Entendo as condições, vai reportar a visual no campo, voo no 092. Doutor Topapá, autorizado, Valéria Mateus, no 74. Quatro, dois, três, quatro, cinco, quatro, meia, controle da zero, decimal, oito. Dois, zero, oito, quatro, dois, seis, quatro. Controle azul, 4234. Firme? Azul, 4234, bom dia. Azul, 4234, contato radar de decolagem, mantenha 350, saída PUCA. Subindo para o 350, saída PUCA, azul, 4234. Papa Papa November, Papa Charlie, chama agora Recife, 2545, alterna 26, decimal 85. 2545, 26, 85, November, Papa Charlie. Poderia confirmar a frequência? Foi muito baixo. 3325, alterna 25, décima 1, no 649. 3325, alterna 251, obrigado. Solo de 4, 8, direita do solo, 2 anos com 1. Bom dia, senhor. Solicito a autorização de reboque da remota 1-2 para o gate 09, aqui no pátio 1. Avisado, na escuta permanente, reporte térmico. Ok, na escuta permanente, reportado até Marte do Lua, isso aí. No 092, Alfa Juliette, portão 5, bem-vindo. Alfa Juliette, portão 5, obrigado. 27.00 graus, 0 menos. O 4981, sem identificação, desse manter o nível voo 040, chegando a bom. 040, já bom, Azul 4081, libera a suspensão de velocidade. Já chegaram? Controle Azul 4234, solicita voar direto a Aracaju. Paz. Aguarde. Autorizado será em contato com o microfone de fone. Piloto apavado, enrolou 5-3, controle da 0-8. 208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Papatango Victor, até papada, é cola na terceira coral. Papatango Victor, até papada, contrato na terra regular, e se ele mantém a 1-0, até coral. 120, coral, papá. Controle Azul 4234, necessita para 060 para desviar de uma formação. E viu a critério, agora transferência ao SAT 4234. Já fez sério, 4234. Salvador, Mike Zulu, entra aí, conclui o reboque do Vietnã. Pela atenção, Uniforme, sim. Autorizado, adicionar, encontro no site. Mais bravo, uniforme. 8545-2085, azul 4234. Toma Salvador Azul 4982. Siga. Libera a restrição de velocidade na chegada? Firmo, está livre da restrição. Libera a restrição Azul 4082. Ajustando 095, reposta no ponto espera da Papau, Papatango Mike Bravo Unicórnio. Autorizado, ingresso no 7, repórter pronto, Papatango Mike Bravo Uniforme. Serra Tango Delta, 1 minuto cópia, ok? Informação curso 90. Serra Tango Delta, copia. Autorizado Salvador, Serra Brasa, Serra Papá, via Golf 677, Riels, Whisky 1, sai conforme rota. Nível 220. Decolagem da 17, curva direita após, da El, transição coral. Transponder 51, 13, controle 120, decimal 8. Livre LS, você para 2.000 pés, o altímetro no 0 no 5, chama estabilizado no lobo do ar. Com a espelha, inicia a redução. 7-2-0-0-5, chamará estabilizado localizador, libera atitude em 2 também, azul 4-9-8-1. Demo. Porém, pele de 6, então, 4-9-8-1. Onde? Então, 4-9-8-1. 7-2-0, azul 4-9-8-1. Fernando Delta, chama a torre para táxi 1-1-8-9-5, ajuste no 0-9-5. O 299, essa identificação desse Matheus 050, chegada à marca. 050, Matheus. Tango Mike Bravo uniforme, vento 090 graus 07 nós, decolagem autorizada, pistão 7. Decolagem 07, Mike Bravo uniforme. Tango Mike Bravo uniforme, decolou agora aos 104, controle 120, decimal 8. Controle 1208, Mike Bravo uniforme. Controle Salvador, Papa Tango Mike Bravo uniforme, decolou pista 17, saída, tá bom. Mike Bravo uniforme, contato radar, decolagem, suba e mantém 180, saída, tá bom. Só mantém 1-980, sai da água, Mike Bravo uniforme. Solo Salvador, é o azul 2783, com a informação 90, bom dia. 12, sem identificação, desse mantém 060, chegada da mar. 060, chegada da mar. Ok, o azul 2783, confirma o horário do plano. A hora, a proposta do plano seria para 10h40, ok, ciente. Toque, faz cópia, o ASO 2783. Mantendo escuta para a cópia, 2783. Estabilizou o ASO 4981. 4981, pede aproximação, chama a torre 18.9. 18.5, obrigado, até a próxima. 18.9. 18.5, obrigado. Torres, Salvador, Azul 4981, passando externo. Azul 4981, não consegui aproximação, aguardando autorização para pouso, ajustando a 025, informo pista úmida. 7, 4981. 40, chega, tá bom. 040, bom, fica 3304. Aqui Bravo Uniforme, qual seria pro ideal pro destino? 2280, Sam. Gente, eu vou ter condições de cumprir o perfil superior da carta? Afirmativo. Pode para voar direto. Aguardando para voar direto, mais Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme? Não seria Mike Bravo Uniforme. Somente estação de vetoração, mantenha a proto 290. Aguarde a autorização para voar direto destino. Mantendo ainda a razão de subida, Mike Bravo Uniforme. Entendeu que eu vou a magnética 290, o Mike Bravo Uniforme? Correto. Eu vou a 290, aguardando a proa direto destino, Mike Bravo Uniforme. 4981. Do 4981, solo 09, direita, Fox, solo 1, 2, 1, decimal 1. Na Fox, 1, 2, 1, 1, azul, 4981, até daqui a pouco. Solo, bom dia, azul, 4981, ligando na Fox. Azul 4981, bom dia, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, azul 4981. O azul 2783, não escuta? Azul 2783, não escuta? 2783, não escuta, prossiga, gente. Ok, eu não possuo seu plano, entrei em contato com o plano de voo Recife, mesmo também não possui, a gente só possui o plano do seu para as 9h30, que já está vencido no caso. O senhor poderia confirmar onde foi apresentado o plano? Para as 10h40? Vamos checar com a companhia, querida, porque o nosso horário de visita de fora seria 10h40. Então, vamos checar com a companhia. Ok, agradeço. procurar os uniformes, vou direto pro destino. Procura, tá, tá chamando pouso 1200. Pouso em Serra Delta Lima Eco 1200, correto? Serra Delta Lima Eco 1200, Mike Bravo uniforme. Direto pro destino, agora eu tô em direto de destino, Mike Bravo uniforme, aguarde a transferência ao centro de recife. Tá bom, direto de destino, Mike Bravo uniforme, aguardando a transferência. O voo no 299-260 para 050. Correto, isso para 2000 pés, altímetro no 095, livre aliança aqui para no 0, chama estabilizado. Ok, 2000 pés, 1095, autorizado, aliança, porta em voo 2199, obrigado. Salvador, no 095, tem informação 90, solicito autorização para confirme, via 360. 095, copia 360, confirme. Copia 360, autorizado, Salvador, confirme, via pêndulo 21, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva à direita após, saída Árvore Elefa. Transponder 5144, controle 120.8. Autorizado com o fim do meio 360, via Upezulu 21, no decolo da pista 10 com curva direita, na seda arco, transição elétrica, acionado 5144, controle 208, está no portão 05, ou 1095. Bona 095, atendimento correto, chama pronto para o estacionamento. 095. Acabou o parceiro 2223. Prossiga. Cheguei aqui, tem 12 minutos, está a 900, o teatro está aberto. Só um instante, 2223. Escuta, 23. Fala o azul 2783. Prossiga. Checado junto à companhia, nosso plano de validade para 1126. 1126, tá ligado? Ok, entendi que é OBC para 1126, é isso? Exato, chegada junto à companhia, plano para 1126 Zulu, 1126 Zulu. Ok, vou entrar em contato com o plano de voo para achar seu plano. Assim que chega aqui, eu chamo o senhor para a cópia. Mantendo o escudo para a cópia, Azul 2783, graças. Pesa nos dois inicia a edição. Já é do piso, você é mesmo, bom dia, Azul 2796, sendo informação na velha atualização para uma pessoa. 2796, prepara a saída Conde aguardando o cópia. Conde agora para. ILS, o gol, 2199. 99, complete aproximação, ILS, China Torre, Salvador, em 1-8, desse mal lá. 1-8, 9-6, tá já. Quatro no PLB, ajusta no 0, no 5, reporte no ponto de espera da papá. 312 Liga LR, do separador do Rio Pé, chama estabilizado no localizador. Rio Pé, encontrará estabilizado, excelente. Palmeiras Serra Tango Delta, ajuste na 095 e autorizado ingresso, repórter em área pronto. E muito bom, chegou 2199 Baixa Travada e LS 10. Gol 2199, bom dia, continue a aproximação, repórter visual com campo, ajuste na 095 e palmo pista úmida, negativo chuva sobre o campo. Ok, pista 1, 2199, obrigado. Bora estarei visual com a pista. Do 2796, copia. Copia. Autorizado João Pessoa, via Golf 677, conforme rota. Nível 170, decolagem da pista 10, curva à direita, corrige curva à esquerda após efeito saída Conde. Transponder 0276, controle 120 decimal 8. Autorizado então para João Pessoa na Golf 677, conforme plano, com 170 autorizado, decolando 10, curva à esquerda após decolagem, saída Conde 0276, transponder 12080 azul 2. 796. Correto, chama pronto, parte 3, 2796. Romeu, Serra, Tambo, Del, decola de imediato. Vento 090 graus, 05 nós, agilizando. Seja um 2, chame a torre em 18, 095. 295, muito obrigado. Bom dia, o Xamer 6352. Oi, Salvador, bom dia, o Xamer 6352. Final, Guilherme, estamos no atento. Xamer 6312, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajustando 095 para a pista 1, da negativa chuva sobre o campo. Do clear on my arrival. Zero meia dúzia, obrigado. Bom dia. Bom dia. É 6312 visual com campo? Afirmo, visual. Vento 090 graus 069, ponto autorizado pistola 0, como tá, decolou a pistola auxiliar, não irá interferir no seu tráfego de asa fixa. Sim, que é autorizado o pouso pista 10, chanel 3. Prossiga mais bravo no colo, meu senhor. Então, meu 4 Recife em 288, alterna 35, decimal 3. 288, 35, decimal 3. Mais bravo no colo. Passarei 2223, copia. Quanto passa, 2223. Autorizado, Salvador Conquista, via roda do plano, nível 180. Decolagem da 10, curva à direita após, árvore eleva após direto ao pilar. 5062 no transponder, controle a pera 120, decimal 8. Acaria 2-2-2-2-2, autorizado com pista 180.9. Olha da 1-0, curva direita, árvore reta, após o piló. 5-0-6-2, transponda, controle 1-2-0-8, Acaria 2-2-2-3. Correto, chama pronto, remoto no 3-2-2-2-3. Para pronto, braço 2-2-2. Azul 2783, copia. Pronto. Autorizado, Salvador Conquista, nível 200, decolagem da pista 1-0, curva direita após. Árvore Alefa, saída, pode segue direto ao piló. Transponder 5561, controle 120.8. Autorizado 200 para visor da Conquista, decola da 1-0, curva direita, saída Árvore, transmissão elétrica, após direto ao piló. 5561 é o transponder, confirma o controle. 1-2-0-8. 1-2-0-8, azul 2-8-3. Correto, azul 2-7-8-3, chama pronto, parte 3. Chamando pronto, azul 2-7-8-3. Identificação desse Matão 040, chegada bom. Solo é o azul 2783. Prossiga. Seguindo uma possibilidade técnica, solicita coordenação para vivo 160 do Dora da Monte. Ok, só um instante será coordenado. Prato. T04 estabilizado? Agora sim, está acertando o glide. Aproximação ILS, ILS chama a torre Salvador em 1-9, decimal 9. Obrigado, Sejano, 204. Vamos, tá? Tanto zero, fa zero, zero, fa zero. American, 229. 050, American. Tá 3304 na escuta da torre. Da torre, Salvador? Na escuta. Controle, então 3304, só confirma a frequência, 289? 895, 95. 95, obrigado. Torre 3304, baixar, travar, sinal da 10, bom dia. Bom, 3304 listado, pulso autorizado, pistão a zero, vento 110 graus, 08 nós, ajustão a zero, no 5, informo pistão úmida. Gente, 1015, tá 3304. Do 2783 na escuta. Nível 160 autorizado. 160, águas 2783. Sono com 1015. Prossiga. Aguardando a retirada do Finger aqui, vai chamar a totalmente bom. Ok, sim, aguardando. Três 304, solo 228, direita eco solo 1 2 1, decimal 1. Direita 2 1 1, tá 3304. Throat to runway 10, descent 2000 feet, emergency heading 1015, compass natural, localize the course. American 229, 2000, descent X-ray, runway 1030, approach, we'll call 7. That's correct. Tamir Tadden, Cobalt Doors 1015. 1015 on the meter, American. Ok, o Luna 095 aguarda 09 da TAM para ingressar no Pátio 1. Após a passagem da mesma, seu início de chamada. Após a passagem pela graça, claro. Valo azul 4299, informação November 3409. 4299 para Campinas, autorizado via Pêsulo 10, Pubá via Pêsulo 16, segue conforme rota nível 340. Decolagem da pista 10, curva à direita após, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5150, controle 120, decimal 8. Autorizado 340 Campinas, escola aqui 10, pela direita da Elê da Morte, já pediu 90 inicialmente, roda de banco de voo. 5150 transponder, controle 1208 azul, 4299. Confirmo o nível copiado? 340. Correto, chama pronto, gate 24299. Câmara pronto, liquidez, forma transportando o órgão para a transição. Gente. 6859, ele se redução. Established on a local. 6-9, a complete approach and contact now Soto 3.118 as 195. 2796 para busca de estacionamento. 2796, parte 3, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama para o ataque, 2796. América 239, continua Botex, Pesk, Virtualize. América 239, Infinity Approach. Fala, senhor, vai seguir um Boeing 7720 na minha aproximação. Beleza, estão achando estabilizado, livre dele. Correto, senhor, vai seguir um 757 série 200 na final. Inicie redução, livre LS, chama estabilizado. Inicie LS, estabilizado, sente no tráfego 3849. Salve Salvador, bom dia, 73179, 10290, próximo ao Copé. 73179, bom dia, para Guarulhos, autorizado via Pesulu 10 até Taubaté, nível 320. Decolagem da pista 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5161, no controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 320 para o Pesulu 10 até Taubaté. Decola da 10, com o primeiro cor direito, saída da El Leda Montiva. 7-5-1-6-1, controle 1-2-0-8. Correto, 3-1-7-9, chama pronto para o estacionamento. Chama na